Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Meus amigos, estamos no dia 8 de setembro, uma linda manhã aqui em Piracicaba, muito agradável para trocarmos informações acerca dessa valiosa doutrina que ajuda milhares de pessoas aqui no nosso planeta. E como sempre dizemos na abertura, nós temos uma página no Facebook onde você pode acessar com um farto material doutrinário, comentário, você pode fazer as suas perguntas e nós do programa Visão Espírita, eu, o Luiz e o Alain, vamos responder na medida do possível. Mas é interessante que haja essa interação entre nós para que melhoremos cada vez mais a divulgação e o programa Visão Espírita. Como sempre trazemos no início dos nossos trabalhos, alguns temas relacionados ao tema central. O nosso livro central, o nosso livro principal, é o estudo sequencial do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865 em Paris. E de lá para cá tem dado muitos frutos agradáveis. E nós estamos estudando o capítulo em que trata das evocações. Evocação daquele espírito que acabou de desencarnar e que em poucos dias, poucas horas, eles são evocados em algum lugar específico, numa reunião espírita, e esse espírito se manifesta de uma ou de outra forma, pela psicofonia ou pela psicografia. E estamos no capítulo dos espíritos de mediana evolução. Então, como tema central é a evocação desses espíritos que estão vivenciando os primeiros momentos da vida após a morte, trazemos aqui textos que, de alguma forma, facilitem o nosso entendimento desse trabalho feito por Kardec. E na abertura dos nossos trabalhos, eu estava relendo ontem dois livros, o livro Na Era do Espírito, de Chico Xavier e Herculano Pires, e um outro livro que eu gosto muito, que é O Tempo de Renovação, de Juvenir Borges de Souza. E eu vou ler dois parágrafos de Herculano Pires, depois eu passo para três parágrafos do Juvenir Borges de Souza. Esse texto do Herculano Pires é a introdução do livro Na Era do Espírito. E ele escreve assim. O Herculano Pires, ele tem um quê de poesia, ele sabe escrever muito bem, ele consegue resumir, assim, às vezes, numa frase, um pensamento que, por vezes, livros demoram para tentar explicar. E ele escreve assim, Horizontes Espirituais. E o texto dele começa assim. Céu e terra se encontram no horizonte. Durante milênios, os homens acreditaram na realidade desse contato. Na era científica, essa realidade transformou-se em simples ilusão de ótica. Mas a partir da era psicológica, aberta com as pesquisas espíritas de Allan Kardec, tornou-se evidente para muitas criaturas a existência real de uma linha divisória entre o finito e o infinito. O horizonte seria, assim, um dos muitos signos naturais que Deus semeou na Terra para alertar aos homens quanto à realidade maior que os nossos sentidos físicos não percebem. Na era do espírito, que agora se inicia, com o desenvolvimento do espiritismo arrastando a psicologia além de si mesma, os horizontes espirituais se abrem em todas as direções, desde o finito do átomo até o infinito das galáxias. E o texto continua, vai adiante, é até um pouco grande, mas eu achei interessante esses dois primeiros parágrafos para linkar com o tema central que vamos fazer. O que me chamou a atenção nesses dois parágrafos de Herculano Pires? Que ele destaca que o advento, o surgimento da doutrina espírita criou ou ficou mais evidente a era psicológica, onde todos os contatos com esse outro lado passaram a levar em consideração os fenômenos psíquicos, a força do pensamento, o desejo, o sentimento. Isso tornou-se real, tornou-se concreto. Até então, eram frases jogadas, mas ninguém tinha se alertado para a importância e a força do pensamento, a influência da personalidade transitória nessas crenças. E aí, dando sequência a esse pensamento de Herculano Pires, eu vou aqui no livro Tempo de Renovação, de Juvenir Borges de Souza, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, uma alma muito esclarecida, que ele escreve um capítulo 9 chamado Imortalidade. E parece que ele dá sequência ao que Herculano Pires escreveu quando ele escreve assim. Antes de começar, ele destaca uma frase de Pascal, que foi um matemático francês, em que Pascal teria dito o seguinte: a imortalidade da alma é uma coisa de tal importância, interessa-nos tão profundamente, que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para ser-se indiferente ao seu conhecimento. Assinado Pascal. E aí o Juvenir, talvez até inspirado nessa frase, escreve esse texto, que o texto também é longo, eu vou ler dois, três parágrafos, que ele escreve assim, o Juvenir: a morte é o fim do ser ou uma transformação? Existem outras formas de vida diferentes das que são perceptíveis aos sentidos comuns? Que mundos invisíveis são esses que se ocultam aos meios de investigação científica usual no mundo dos homens? Essas indagações não competem tão somente à razão, ao raciocínio frio, à metafísica. Nelas se encerram os interesses de cada ser, o futuro de cada espírito e mais, estão presentes, além da razão, o coração, os sentimentos mais respeitáveis e comoventes de cada criatura. Tais interrogações há muito deixaram de torturar os espiritualistas diante da crença na sobrevivência. Para os espiritistas, não mais constituem segredos, graças à nova revelação, portadora da certeza da continuação da vida em outra dimensão, com a riqueza de detalhes de experiências vividas e relatadas por milhares de seres das mais diferentes condições. Todavia, se os espíritas detêm o inestimável patrimônio do conhecimento dos arcanos dos mundos invisíveis, tão ou mais reais quanto este que ora habitamos, aquelas questões se erigem em total mistério para os indiferentes, os inexpertos, os materialistas, os descuidados que se contam aos milhões entre os encarnados da Terra. Para estes, está-se diante de intransponível muralha, além da qual nada sabem, nada sentem, além do pavor do desconhecido e do nada. Muito interessante essa. Ele começa com um questionamento, mas ele começa a mostrar que para o espiritualista isso deixou de ser um mistério, passou a ser uma realidade. Mas muita gente desconhece isso. Seja porque tá, como diz o Alain, e distraídos vamos vivendo, ou porque se recusam a entrar nesse meio para estudar e para viver, e acabam criando uma atmosfera de descrença, de apatia diante das coisas espirituais. E são dois textos que nos motivam a estudar cada vez mais Kardec. E eu tenho certeza que isso cria um clima de espiritualidade que eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria, de novo, que nós podemos dizer graças a Deus que estamos aqui para mais um programa Visão Espírita. Geraldo, o texto que você leu, não sei se você recorda, nós acabamos de estudar e comentamos sobre erraticidade. Quando você lança essa figura do horizonte, a gente aqui de longe, né? Eu me lembro sentado na Praia dos Ingleses, lá em Florianópolis, a gente via o céu tocando no mar, né? E na realidade, quando nós vamos avançando, nós vamos ver que a mesma distância que tem aqui, a 2 metros de mim, do mar para o céu, é a mesma distância que eu vou encontrar quando eu chegar nesse horizonte, né? Mas é uma ilusão. Aquilo que eu chamo de céu é uma ilusão, porque na realidade eu estou falando do cosmos, né? Então, se eu pegar numa linha reta na direção desse céu, aquele azul que aparece como o céu, na realidade nós vamos ver que é todo o firmamento que eu vou viajar aí anos sem fim e não vou encontrar esse céu que ali aparece também como uma ilusão que nós achamos ser o real, para criticar essa linha do horizonte. Quando você vê nessa linha do horizonte ou a 10 metros da sua frente, você encontra exatamente a linha que separa a Terra da erraticidade. E é uma linha. Então, a separação da Terra para a erraticidade é uma linha. O Kardec afirma que nós vivemos com espíritos à nossa volta muito mais do que nós possamos imaginar. E os espíritos habitam a erraticidade até chegar à perfeição. Foi isso que nós lemos, foi isso que ficou muito claro para todos nós. Então, na realidade, essa é a realidade pura entre o nosso plano material e a erraticidade. É uma linha, é essa linha do horizonte que nós enxergamos e é real. Então, nós temos que entender exatamente isso. Isso nos separa. A partir do momento que a ciência descobriu e nos fez permitir que a onda e a partícula é uma questão, é um átomo, nós começamos a entender isso de uma forma natural. E, na realidade, a morte não existe. É exatamente uma passagem onde nós, como espíritos, nos libertamos daquilo que Deus nos concedeu para que nós valorizássemos todos os aspectos que nós temos. Então, quando nós raciocinamos sobre a reencarnação, a gente tem que pensar exatamente nisso. Qual foi a finalidade divina? Qual foi a finalidade divina de enclausurar um espírito num corpo físico, onde esse espírito fica limitado a ver, a escutar, a sentir? Exatamente para que esse espírito comece a entender a finalidade de todas essas limitações. Quando você vê uma academia bem boa, né? Aquela que quer deixar o atleta na crista dos cascos, né? Como a gente diz, tem aqueles exercícios que eles amarram um atleta numa corda elástica e ele vai forçando a corrida seguro por aquela corda elástica. Qual é a finalidade? É atribuir àquele atleta uma força que o impede de avançar para que ele desenvolva a sua capacidade de força maior. Então nós, como espíritos, só conseguimos crescer através dessa limitação. Essa limitação nos faz avançar. Então, quando Deus nos coloca para uma vida num corpo físico, Ele quer justamente que nós, através dessa existência, valorizemos aquilo que a gente... Você vê, todos os relatos são idênticos. Sim. O espírito, quando se liberta da matéria, é como se ele se libertasse de um escafandro. Então, quando nós vivemos dentro desse escafandro, sem reclamar, nós começamos a... É aquela história, não sei se você conhece, da mulher que vivia reclamando do apartamentinho dela. Ela vivia reclamando que o apartamento era muito pequeno, e aquele marido paciente, escutando. Até que teve um dia, teve uma ideia. Então ele apareceu em casa com um bode. E botou o bode dentro do apartamento. A mulher ficou braba, mas ele conviveu com aquele bode, cheirando mal. E ela ficou reclamando durante 3 meses. Depois de 3 meses, ele tirou o bode. Quando ele tirou o bode, a mulher disse assim: ai, que maravilha de apartamento. Né? Então é mais ou menos isso, Geraldo. A gente, infelizmente, nós somos assim. A gente não sabe valorizar o que nós temos. E é exatamente isso, Luiz. Quando ontem eu folheava esses livros para trazer o programa aqui, perfeito. Parece que você, como dizia aquele programa, você captou o que eu estava pensando ontem. Eu entendo... Que essa leitura, essa percepção, esse entendimento da vida, ele foi se modificando ao longo do tempo. Há 10 mil anos atrás, o homem via a vida de um jeito. E essa percepção e esse entendimento foi se modificando e crescendo. E hoje, o entendimento que eu tive é como se o espírito imortal fosse colocado dentro, abre aspas, dentro de uma caixinha. E nessa caixinha só tem 5 sentidos para você observar o que está ao seu redor. Então você vai ter uma interpretação e um entendimento subordinado a esses 5 sentidos. Chega um momento que você reconhece que isso, embora maravilhoso, não é suficiente. E você tem que utilizar de recursos que até então você não estava valorizando, mas agora é preciso, que é a sensibilidade, as percepções espirituais, o poder da mente, a interação entre o mundo encarnado e o mundo espiritual, e você começa a sair dessa caixa e começa a ver que não são só 5 sentidos, existem outros mais 5. É o que a ciência procura e chama de quarta dimensão. Quarta dimensão. Aliás, todos os fenômenos espíritas, os grandes cientistas chamam que a partir do momento que a gente entender a quarta dimensão, nós vamos começar a entender exatamente aquilo que os espíritos se utilizam da quarta dimensão para fazer um elemento sair dentro da caixa, passar por uma parede, transportar um objeto. E a coisa fica até mais complexa. Eu também folheando, eu vi uma frase do Emmanuel assim: não é o tempo que passa por você, é você que passa pelo tempo. Sim. Então você fica assim, meu Deus, aí começa... Né, tempo e espaço é uma coisa que na espiritualidade complexa. Tem outro significado. E o que nós vamos ler aqui, esse processo ali que o espírito no momento da desencarnação ele sente... Para quem está no mundo aqui, foram 2 minutos, 1 minuto. Mas o relato que ele tem, parece que ele passou horas. Então, isso é uma curiosidade. A métrica que se usa para a vida aqui não é a mesma métrica que se usa no mundo espiritual em relação ao tempo. É, você veja o seguinte, e isso é fácil de entender. Quando você fala um dia, é uma unidade. Sim. Quando você fala 24 horas, é a mesma unidade sobre a ótica de uma outra unidade. Quando você fala em minutos, é 60 vezes 24. Quando você fala em segundo, é 60 vezes 24 vezes um dia. Entende? Quer dizer, então, depende do ângulo em que você está. Sim, sim. Né? Então, quando você se limita e você se propõe a ver a coisa sobre a ótica dos microsegundos, então aí você vai começar a ter muito mais visões do que você tinha. E é interessante que esse papo que eu estou tendo com o Luiz é produto de a gente ler, de a gente estudar, e a gente fica trocando informações e nós vamos um ajudando o outro e ajudando um ao outro o programa, quem nos ouve faça pergunta e a gente vai interagindo. É assim que nós acreditamos que vamos entender um pouco mais a doutrina espírita. Por isso que o programa Visão Espírita defende que o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita é a casa espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Eu peço ao André, agora, que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece da Terezinha, agora estamos preparados para começar o primeiro bloco de estudos do programa Visão Espírita, com o estudo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel. E selecionamos a questão 170 do livro Vinha de Luz, cujo título é Amanhã. E o Emmanuel traz uma frase ao Evangelho de Tiago, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E o Emmanuel, nessa frase, ele desdobra essa simples frase num texto maravilhoso que passarei a ler. Diz Emmanuel: diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20 mil. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. É o texto não podia ser mais claro, né? Na realidade, a ociosidade, ela evidencia o fato de você menosprezar o tempo. Então, quando você menospreza o tempo, você passa dias, né, deitado numa cama. Quando você valoriza o tempo, você aproveita cada minuto. E quando nós nos situamos entre desprezar o tempo e valorizar o tempo, nós situamos a nosso estado espiritual. Quando a gente menospreza o tempo, nós estamos assim dizendo exatamente o seguinte: eu não pedi para nascer. Você está menosprezando a informação que a doutrina te passa. A doutrina é muito clara. Deus nos deu o esquecimento, mas todos nós pedimos para nascer sob determinadas circunstâncias, dificuldades, prazeres, facilidades, exatamente para avançar. O nosso sentido é a evolução. E ele fala da questão da semente. Você não pode pura e simplesmente comprar semente no supermercado e jogar no terreno do jeito que ele está. Você tem que olhar o terreno, você tem que tirar as pedras do terreno, você tem que arrotear o terreno, você tem que analisar para ver se o pH está correto ou não. E você, em suma, você tem que trabalhar o terreno para que, ao você deitar a semente nele, ela possa germinar. Ah, então você está fazendo a coisa de forma responsável, né? Deus nos deu a natureza, onde a semente, em contato com a terra, ela aproveita os seus minerais e evolui. Agora, nós somos co-criadores. Nós não podemos, pura e simplesmente, como a natureza, onde vai lá o esquilo, rói a casca, a semente cai e nasce do jeito que for. Nós somos seres inteligentes. Nós maximizamos o aproveitamento. Por isso que nós fomos criados como seres privilegiados da criação. Nós somos co-criadores de Deus. Então, quando você, como espírito, reencarna, você tem que entender, tem que assimilar, tem que conhecer que isso é uma oportunidade que você está tendo. Cada vez que um espírito reencarna, dois deixaram de reencarnar. Porque é uma oportunidade, é uma dádiva que nós recebemos. É um privilégio desse sentido. Privilégio. Não é que Deus nos obrigou a reencarnar. É um privilégio que nós temos. Então, nós temos que entender que tudo aquilo que nós recebemos na vida é um empréstimo que Deus nos concede e nós deveríamos pagar juros sobre isso. Nós temos que, no mínimo, prestar contas, né? Aliás, o Emmanuel tem uma lição que ele diz assim: presta conta da tua administração. E ele coloca exatamente isso. Quando nós recebemos um corpo como presente, para que o nosso espírito nessa existência evolua, aquilo ali é uma dádiva que nós recebemos e que nós temos que dar graças e aproveitar ao máximo. Cada dia que nós passamos na face da Terra é um privilégio. Aliás, ontem teve uma amiga nossa que o pai foi levar o netinho na marcha, né, no dia 7 de setembro. Caminhada lá. Se sentiu mal, teve um infarto e desencarnou. Puxa vida. Entende? E você sabe, a morte repentina é um choque. Sim. Mas é o que pode acontecer com qualquer um de nós, né? A vida cessa a partir do momento que a máquina material não encontra condições para que o espírito se expresse. Então, nós temos que raciocinar que cada dia que Deus nos concede para que nós possamos habitar esse corpo e aproveitar para a nossa evolução é uma dádiva que Deus nos concede. Porque nós não podemos, pura e simplesmente, né, com a boca cheia de dentes, parar o esperar o tempo passar. Esperar a morte chegar. Esperar a morte chegar. Não é isso. Quando nós agimos assim, nós vamos nos deparar com uma realidade dura. Que a gente, quando enxergar a vida espiritual, vão dizer assim para nós: pô, você jogou fora tudo que eu te dei. É a parábola do filho pródigo. Nossa Senhora. Né? O cara pediu tudo que era dele, que era direito dele, era uma herança. Né? Foi lá, torrou tudo. Jogou fora. Jogou, né, fora. Mas voltou humilde. Ele não voltou dizendo assim: ah, pai, aquilo que você me deu, eu gastei, eu estou arrependido, quero que você raste a outra metade em dois de novo. Não. Ele voltou para ser servo na fazenda do pai. Ele resolveu mudar. Resolveu mudar. Ele não queria mais ser na condição de filho, ele queria na condição de servo. Ele disse assim: olha, eu dei mancada, fiz burrada, mas eu me sujeito a ser teu servo. Eu abdico a posição de filho, porque eu joguei fora. Isso aí eu queimei. Agora eu venho, mas eu quero ser seu servo, como qualquer outro estranho que você pegou. E é super interessante essa imagem, Luiz, do servo, porque ela se encaixa na história da humanidade. Eu acredito assim, a gente generaliza, mas no sentido didático. A humanidade é assim. A humanidade perdeu muito tempo, porque a gente imagina que o entendimento e o foco das crenças lá no passado era o corpo físico. Lá na Grécia, aqueles que corriam na Grécia Antiga, eles exaltavam a beleza do corpo físico, a musculatura, a força física, a maratona. Era um aplauso à saúde física. E é perfeito, tem que aplaudir a saúde física, mas isso é parte da vida. E outra coisa, quando você aplaude a saúde física, você vai aplaudir 10, 15 anos. Sim, porque depois passa. É, e nós vivemos 80. E a partir do momento que surgiu o cristianismo, que veio Jesus, ele sinalizou de maneira clara que o corpo era passageiro. Mas pouca gente entendeu, mas a mensagem dele modificou a história do mundo. Surgiu o cristianismo com um entendimento, acreditando em algo além do corpo, mas que ao longo do tempo foi sendo distorcido. E quando isso alcançou um ponto que não dava mais, a providência divina traz ao mundo a doutrina espírita para escancarar a porta. Falou: ó, aquilo que Jesus disse é verdade, sim. Olha aqui os exemplos, olha as comunicações, olha as experiências, olha as observações de Kardec de maneira científica, utilizando métodos do mundo, da observação. E aí é quando o Herculano Pires fala: surgiu a era psicológica, a era do psiquismo. Quer dizer, você passa a valorizar aquilo que você não vê, mas aquilo que você sente. Eu acho que isso é o primeiro passo para mudar o mundo, não é isso, Luiz? Geraldo, aliás, essa mudança do mundo está sendo proposta por Deus desde o início da humanidade. O Jesus, quando veio trazer a sua mensagem, ele foi anunciado. Os profetas falaram dele. Então ele foi cantar da bola. Olha, vem esse cara aí. E para cantar a bola, eles fizeram fenômenos que chamaram a atenção, dizendo assim: pô, isso aí é coisa realmente que não é normal. E aí disseram: bem, esse cara, ele é assim, vai nascer em tal lugar, coisa. E Jesus veio. E Jesus nos trouxe o seu cristianismo puro, que quem lê Paulo e Estevão vê lá, todo, no seu nascedouro, a pureza dessa mensagem. E nós, seres humanos, ansiosos por poder, nós, inclusive, nos apropriamos desse cristianismo com a ânsia de mando, desvirtuamos esse cristianismo. Deus o livre, olha, vou te contar, Deus é insistente. Que o ser humano está batendo de frente com ele há séculos. E ele continua insistindo, dizendo assim: fiquem frios, vocês agem como criança, mas vocês vão crescer. E é tão verdade isso que você falou, Luiz, que eu estava vindo para cá ouvindo um áudio em que Carl Gustav Jung falou o seguinte: o contrário do amor, o antagonismo ao amor, não é o ódio, é o poder. E é muito interessante, se encaixa, porque o poder é a ausência do amor. Quando você sente que você domina o outro, ali não existe amor. E o amor é doação. Então é muito interessante. E o poder é a submissão, né? É a submissão a uma outra regra. Então quando Jesus trouxe o amor, o homem respondeu com o poder. E aí foi se distorcendo tudo, quer dizer, uma verdade que é sublime foi distorcida. Porque o poder manipula, Geraldo. Perfeito, perfeito. Exatamente. Entendeu? É o que acontece, está acontecendo hoje. Né? Hoje, por exemplo, se estabeleceu a dicotomia capitalismo-comunismo. É. Então, ou você é capitalista ou você é comunista. É que fizeram um muro, né? Fizeram um muro. Porque o muro, ele provoca. E na realidade, qualquer coisa que você expresse, nós não somos obrigados a ser capitalistas. Sim. E não somos obrigados a ser comunistas. Nós podemos ter e podemos distribuir. Perfeito. Livres pensadores. Isso é livre. Claro. Quando que você encontrou qualquer coisa que te impeça de distribuir? Não, isso não existe. Né? Entendeu? Quer dizer, então nós podemos ser brasileiros. E podemos querer progredir. E podemos querer dividir. Eu posso querer crescer e não deixar que o meu vizinho se afunde. Sim. Você entende? Aliás, quer dizer, acho que a vida deve ser assim. Deve ser assim. Deve ser assim. Agora, aqueles que querem dominar, eles criam extremos. Exatamente. Aliás, isso me lembra uma fase da minha vida. Quando dois médiuns quiseram disputar a hegemonia da casa espírita que nós frequentávamos. É a chamada baixaria. É, baixaria. Dois médiuns dividiam o público. Eu sou melhor. É? E aí resolveram dizer assim, ou eu ou ele. Nossa. É? E aquilo foi um desastre naquela casa espírita. E eu estava surgindo no espiritismo. É um raio que cai ali. Eu estava surgindo no espiritismo. Fui lá para tomar passe. Meu Deus. E aí então, um advogado que era frequentador da casa foi lá na frente, tomou a direção e disse assim: pois é, agora nós precisamos decidir com qual dos dois nós queremos ficar. E você vê, que Deus faz as coisas tão certa que ali naquele instante ele não deixou aquele grupo fechadinho, como é que se diz? Indefesos, submissos a um dos dois. Ele me mandou lá para tomar passe. E aí, eu, um ser que eu raciocino, eu não me raciocino porque eu sou espírita, eu raciocino porque eu cheguei nesse estágio de evolução raciocinando. Eu tomei a frente e disse assim: vocês me falaram que essa casa tem um mentor espiritual. É, é verdade, essa casa tem um mentor espiritual. Com qual dos dois esse mentor foi? Ele ficou aqui. Eu digo, então vamos ficar aqui. Vamos ficar com ele. Perfeito. Nós não mandamos ninguém embora. Os dois médios se afastaram da casa, não receberam convite para voltar. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Nós ficamos com o mentor. A casa raciocinou. Claro, perfeito. Aí ela optou ficar com o mentor. Geraldo, foi um milagre naquela casa. Todo mundo começou a estudar, porque ninguém sabia nada. Só perguntava pro médio através do... Né, dos espíritos que eles consultavam, começou todo mundo a estudar. Foi uma maravilha. É, a humildade é um recurso que todos nós devemos usar a nosso favor. Exatamente. Né? Então, quando tem duas criaturas disputando o poder, nenhuma delas é tem portadora razão. Da humildade. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos. Vamos lembrar que esse programa você pode ouvir pela internet. União Rádio Web, ou você baixar o aplicativo da União Rádio Web no seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido exclusivamente pela União Rádio Web de Piracicaba. Como disse, 10 horas e 10 minutos, quase 11 minutos, e agora vamos para o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, e que estamos aqui na segunda parte, no capítulo 3, em que o Kardec faz as evocações de espíritos em condições medianas. E já lemos várias evocações, e cada evocação tem a sua particularidade. Aliás, essa evocação ela é longa, não dá para ser feito hoje. Então nós vamos abordar alguns aspectos hoje que eu julguei interessante e que a gente vai, a semana que vem, desdobrando outras partes e que a gente vai dividindo com vocês. Então, esse tema de hoje, linkado à introdução do Herculano Pires, do Juvenir Borges de Souza, do livro Vinha de Luz, nós vamos entender o porquê que tudo isso está conjugado. Então, nós estamos aqui na evocação de um espírito chamado Senhor Cardon, que foi médico. E aí eu vou ler uma pequena introdução que o Kardec faz para depois a gente abordar esses temas que eu achei muito interessante. E o Kardec, ele descrevendo a personalidade e a vida desse médico, Cardon, ele escreve assim, a esse médico, né, descrevendo o médico: passaram uma parte da sua vida na marinha mercante como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido à cidade tal, exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Uma profissão, uma especialidade que eu desconhecia, né? Médico da roça. Havia algum tempo adquirido a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração. É a hipertrofia do ventrículo esquerdo, possivelmente, né? E sabendo a moléstia incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável. Quer dizer, embora fosse bom, se deixou levar por ideias materialistas e viu que estava doente, falou, vou morrer, né? E entrou numa melancolia. Predisse o dia certo do falecimento, com antecipação de cerca de 2 meses. E chegado o dia, ele reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Olha que coisa curiosa isso. Então tá, esposa, filhos, pais, tudo próximo. Ele falou, vou morrer agora. Estando abeirados do seu leito, a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes, quando a primeira, a esposa, tentava erguê-lo, ele prostrou-se, tornando-se de um roxo lívido e fechando os olhos, pelo qual foi julgado morto. A esposa colocou-se então de permeio para ocultar aos filhos esse espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos. Sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou radiante expressão de beatitude. E ele exclamou, ó, meus filhos, belo, sublime, ó, a morte, que benefício, que coisa suave. Morto, senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos, não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas não poderíeis compreendê-las. Ó, meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei conformemente aos preceitos da caridade. Do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Minha querida mulher, deixo-te uma posição pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentares os nossos devedores. Se estiverem em apuros, espera para que eles possam pagar-lhe. E aos que não o puderem fazer, perdoa-lhes. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Sê honesto sempre e guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Toma esta cruz, herança de minha mãe. Não a deixes nunca e oxalá te recorde ela sempre os meus derradeiros conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus os perdoe. Depois, fazendo-os chegar a si, quer dizer, trazendo os filhos mais para próximo, tomou-lhe as mãos, acrescentando, filhos, eu vos abençoo. E seus olhos cerraram-se desta vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que até o momento de ser amortalhado, numerosa turba veio contemplá-lo, tomado de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido estes pormenores, assaz interessantes, lembramo-nos de que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio espírito. Eu faço uma pequena pausa aqui para descrever o seguinte. Como médico, ao longo da vida médica, a gente observa vários momentos de morte. Faz parte, né? Tem doenças que são muito agressivas, rápidas, e o indivíduo evolui da vida para a morte em alguns meses. E o momento da morte é muito estudado pela fisiologia atual. E existem sinais físicos, sinais hemodinâmicos, sinais laboratoriais, sinais eletromagnéticos que atestam a morte. E nessa pequena descrição do Kardec, dá-se a impressão que ele estava no processo de morte. Que o processo de morte não é um segundo, é um processo que demanda um tempo para cada um. E ele entrou nesse processo de morte que parecia ser impossível de ele voltar a ter um contato com aquele que estava ao seu lado. Pela medicina, cientificamente não tem explicação, mas curiosamente a gente observa que isso ocorre em algumas situações, não se encaixando muito na fisiologia. Parece que aquele que vai desencarnar, ele ganha uma energia extra para falar algumas coisas, se mantém vivo e logo depois ele morre. Isso é um fenômeno que o médico observa, não vou dizer com grande frequência, mas ele observa. Todo médico tem histórias desse Jair. E aí, feito essa colocação, antes de entrar nas perguntas, eu queria saber se o Luiz quer falar alguma coisa, Luiz. Quero, sim. Eu estou ansioso por falar aqui, né? E agora eu vou jogar uma bomba na tua mão. Nossa Senhora! Como é que esse médico, que não tinha tido contato nenhum com o Espiritismo, agora eu vou ver se você aprendeu realmente a doutrina todos esses anos que nós estamos passando juntos. Como é que você entende que, de repente, ele teve um desdobramento, foi ao alto, voltou, e isso aí deve ter se passado alguns minutos. Fala em minutos, né? Aqui. Como é que ele aprendeu tanto para falar isso tudo para os filhos? É muito interessante. Existe uma coisa que é a memória espiritual, né? O arquivo espiritual de todas as experiências e vivências que estão arquivados e são vivos. E a gente, pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, é que impede que isso se manifeste. Mas no momento da morte, que é esse processo da morte, agora eu vou lhe devolver a pergunta. manda a bola de novo, volta. Como que ele trouxe tantas... Quer dizer, a gente pergunta com nível de idade. Como é que ele trouxe tantas informações, tão ele discorreu de maneira tão perfeita, se foram poucos minutos dessa inconsciência, dessa morte aparente? Aí... O Geraldo é safado. Você viu? Você vê como ele joga bem ping-pong, né? Então vamos lá, Geraldo. O que acontece é o seguinte. Nós tivemos várias vidas. E esse médico, provavelmente, é a análise crua que se faz. Ele teve uma vida e teve um propósito de, nessa encarnação, vir com aqueles conhecimentos que ele tinha obtido em outra vida. Nesse início de despreendimento, ele então, em contato com o plano espiritual, teve breves segundos que eu podia resumir mais assim. Ô fulano, você já aprendeu tudo isso lá atrás, só que nessa encarnação você não lembrou e se envolveu com atividades materiais e você esqueceu disso. Então, por favor, a sua família vai ter uma péssima impressão. Você, inclusive, está morrendo com cara feia. Vai lá, volta, diz tudo que você sabe. E aí então você desencarna e ele teve ele aflorou esse conhecimento do passado que ele dominava. Você viu que a forma como ele descreveu foi perfeita, né? E ele então pôde passar aquilo que ele tinha conhecimento de uma memória anterior e que pôde descrever com tanta precisão. Tanto assim que ele, como espírito, saiu tão satisfeito que deixou aquela impressão do corpo físico de uma morte maravilhosa. Saiu sorrindo. Uma coisa que eu pensei, Luiz, assim, Lá atrás, 40 anos atrás, por exemplo, quando eu fui soldado da aeronáutica, eu era soldado datilógrafo. Eu batia na máquina de escrever. Hoje é uma peça de museu. Hoje existe a internet, existe o computador, existem outros recursos. Eu posso mandar uma carta para o André, eu tenho a carta aqui, eu faço clique, ele recebeu a carta. Então, os processos de comunicação evoluíram. Eu imagino que, assim, nós aqui no mundo, nós estamos acostumados à máquina de escrever. Quando você vai ao mundo espiritual, o processo de comunicação é outro. De repente, todo um contexto é passado em um segundo num olhar. Copia e cola. Copia e cola. Exatamente, copia e cola. Então, eu imagino que essa comunicação entre os espíritos obedece outros recursos que nós desconhecemos. É isso mesmo. Na realidade, o que acontece com a nossa memória? Ela vai se acumulando. Então, nós só não podemos utilizá-la de forma natural no estado de vigília. Mas o que acontece, por exemplo, com aquilo que nós chamamos as crianças prodígios? Nada mais é do que isso. Essas crianças, elas vieram com essa lamela de separação que isenta. Então, elas têm acesso à vida passada de uma forma natural. Então, elas, aquilo que elas tocam é a memória latente que elas trouxeram de uma outra encarnação. E isso é a maior prova da reencarnação que a vida nos passa. Que nós precisamos aprender a ler. E aí, Luiz, o grupo se reúne e o médium fica mediunizado e eles procedem ao mecanismo da evocação, que é evocar aquele que desencarnou alguns dias depois da sua desencarnação. E o médium responde, incorporado pelo espírito do Dr. Cardon: estou perto de vós. Aí, faça a pergunta. Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? E o Espírito responde: o que vi. E podereis compreendê-lo? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório mortal. Primeira pergunta, Luiz. Por que o espírito, depois de presenciar ou viver essa realidade inicial da vida espiritual, por que ele não encontra palavras para descrever o que tem lá que não tem aqui, ou as palavras daqui não conseguem reproduzir o que tem lá, Luiz? Ele não consegue reproduzir o que tem lá. Agora, se você esperar um pouquinho mais, né, avançar a leitura, você vai ver que ele começa a esclarecer. E aí a nova pergunta: e sabeis em que lugar estivestes? Seria longe da Terra? Em outro planeta? Ou no espaço? Resposta: o espírito não mede distâncias, nem lhes conhece o valor como a voz acontece. Arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso através do infinito fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. Então ele estava subordinado a outra regra de tempo, de contagem de tempo. E eu imagino que ele não conseguiu perceber quanto tempo, não sei, que distância também, não sei. Eu fui arremessado para algum lugar e voltei. Né? Ele só pode descrever a sensação que ele sentiu. Exatamente, essa é a sensação. Aí continua a pergunta: e fruís atualmente a felicidade que entreviste? Essa pergunta foi... Quer dizer, você descreveu, mas você está desfrutando disso? Resposta: não. Bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração me ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, o divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me, sem que eu desse por isto, da compreensão da grandeza do Eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para ensino da humanidade. Então você veja aqui, nós começamos a compreender certas coisas que temos discutido aqui. Você pode ter uma certa evolução, você pode reencarnar com a finalidade de reativar aquele conhecimento pré-adquirido, e aí então você já começa a agir sobre uma outra ótica. Quando Jesus não foi aceito pelo judaísmo, e nós já falamos sobre isso aqui, o cristianismo, ele retardou a sua marcha junto à humanidade de séculos. Por que isso? Porque a estrutura que o cristianismo teve que montar para se divulgar, para se promover, gastou uma energia enorme, enquanto o judaísmo já tinha toda uma estrutura que facilitaria. Imagina Jesus criando multiplicadores para pregar nas sinagogas a Boa Nova. Facilitaria muito. Depois do ano 300, nós conhecemos as histórias, os imperadores se tornaram cristãos e aí acharam uma forma mais rápida de tornar uma pessoa cristã, não pela transformação, não pela conversão, mas pelo decreto. O decreto-lei. Todo cidadão romano tem que ser cristão a partir de agora. E aí foi aquele desastre que a humanidade assistiu. Os ateus se tornando cristãos. Para não morrer, os cristãos então tiveram que criar a missa, o ritual, que é para aquele novo cliente. E aí desfigurou toda a propagação do cristianismo. A essência, né? A essência. Ele começou a se desviar da mensagem de Deus para o gosto dos homens. E a história se repete no ano de 1857, o Espiritismo chegou, no seio das religiões. A Europa, né? No seio do protestantismo, no seio do catolicismo, no seio do judaísmo. Os médiuns eram todos cristãos. Não havia espírita. E aí as religiões também poderiam ter abraçado esse consolador e dito para os seus adeptos: gente, eu achava que o consolador fosse o Pentecoste, mas não, estava enganado. Jesus veio trazer a sua mensagem depois que as ciências progrediram. Então, na realidade, o Consolador está aqui, ó. Imagina isso sendo propagado pela estrutura do... Aí eu pergunto para você, te lanço a pergunta de volta. Esse médico teria ou não teria conhecido o Espiritismo? Exatamente. Teria ou não teria renovado as suas então, ideias? Então, numa escala menor, ele acabou repetindo o que a história da humanidade fez. Exatamente. Ele era a miniatura do que aconteceu na história. Exatamente. Né? Então, por isso que ele não se sentiu feliz. Ele não estava fruindo aquela felicidade. Por quê? Né? Porque ele veio com uma finalidade, se distraiu, como o Allan cansa de dizer, e aí viveu uma vida fútil. Então, ele voltou e não era feliz por uma razão muito simples. E por que ele percebeu aquilo? Percebeu porque depois ele teve contato no plano espiritual, teve acesso à sua memória que estava viva e descreveu tudo. Aí é que ele estava com aquela propriedade de falar sobre alguma coisa que ele conhecia desdobrado, memória espiritual. Ele foi quase que como uma transfiguração, Geraldo. Ele incorporou o corpo ainda vivo dele. Nossa Senhora, esse é assunto para um dia de conversa. É isso aí. Próxima pergunta. Logo após... Você lembra que você falou sobre a mediunidade espiritual? Sim. Eu mandei para lá um negócio. Eu classificaria isso como um fenômeno espírita autêntico? Como esse animismo. Fato, esse fato do Dr. Cardoso. Esse fato. Animismo. É a própria alma recorrendo a recursos que ela mesmo tem de vida passada. Nossa, que interessante. Então, você acha que essa morte, vida e morte seria um fenômeno anímico. Anímico, onde ele recorreu de conhecimentos que ele possuía de vidas passadas e transmitiu aos filhos. Que interessante, hein? E aí, eu vou ler a última pergunta, porque o tempo passa na nossa dimensão. Não esquenta a cabeça com o tempo, Geraldo. Vamos entrar no tempo espiritual aqui. Outra pergunta. logo após o definitivo desprendimento, reconheceste o vosso estado? Essas perguntas são didáticas e inteligentes. Resposta: não. Eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isto, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me preciso alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça em razão do que vos vou explicar. A minha primitiva descrença não mais existia. Tornara-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado com gravidade a matéria que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina, que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor. Assim, bendizia o que amaldiçoara, encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que supremo consolo na prece que nos internece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que cri firme, soberanamente, e por isso, Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. É uma poesia. É uma poesia. É uma poesia. Descreve de uma forma científica o que aconteceu. Deus permitiu que ele recorresse à sua própria memória para vir passar para os filhos, para não deixar aquela impressão que a sua vida foi uma porcaria. E você viria para os filhos também? Você viria para a esposa, viria para ele? Foi uma referência para os filhos. E é interessante que ele deixa claro que, neste momento, ele tem uma lucidez muito maior do que a lucidez que ele tinha como médico. É claro, porque ele não tinha lucidez como médico. Ele tinha uma lucidez humana. O que, terrena, que os filhos, né, receberam? Um aviso, uma orientação. Claro, os filhos conheciam o pai que tinha. Sim, sim. Ele conhecia os pensamentos materialistas dele. Mas ele era digno. Exato, era uma pessoa digna, mas era uma pessoa incrédula. E aí, quando eles viram, pera um pouquinho, ele se encontrou com Deus, voltou e voltou dizendo isso. Nossa, um fenômeno, nossa. Entendeu? Isso mexeu com eles. Mexeu com eles. Pera um pouquinho. Não, vamos esperar morrer para descobrir como nosso pai morreu. Ele descobriu tarde, vamos resolver o problema agora. Isso aí. Olha que interessante. Então, segue todo. Eu acho que o tempo passou ali. A gente continua semana que vem. Fica à vontade. Geraldo, você é comanda aqui. Se você quiser ir mais uns 10 minutos, pode ir também, não tem problema. Não, nós temos uns temas interessantes aqui. Você também, que sabe, eu não sei o que tem pela frente. Luiz, 10 horas e 33 minutos. Qual foi a música que você escolheu para aliviar? Olha, é uma música clássica tocada de forma popular. Vocês vão descobrir. Uma coisa linda, tá? Depois vocês me falam, e o Alan, que dá duas chances para ele pedir desculpa de novo, porque realmente a música do Luiz é uma coisa especial. Thank you. maravilhosa de Valdir Azevedo. É uma música do Chopin. É, do Chopin. Isso, né? interpretada por Valdir Azevedo. É muito bonita, é uma música. É o noturno do Chopin, noturno, né? Tocado pelo Valdir Azevedo. Que coisa, isso é uma coisa maravilhosa que mexe com a alma, mexe com o coração e faz a gente sentir mais essas energias maravilhosas. Então, Geraldo, isso me qualifica para indicar as próximas músicas, né? É porque eu estava meio assim, eu estava meio desanimado, entende? Então, não tem problema, né? Passou no teste. Tá bom, tá bom. Muito bem, meus amigos. Vocês sabem que temos o programa Visão Espírita aqui. Estamos na União Rádio Web, que tem um custo para a sua manutenção, que estamos aqui muito bem colocados, mas tudo isso tem um custo e a gente precisa da sua colaboração. Então ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado numa dessas contas. Toda sexta, toda domingo a gente fala a mesma coisa. Se puder nos ajudar, 5, 10, 15, 20, tem gente que deposita R$300, 100, 50, 20, ajuda muito a manutenção do programa Visão Espírita. A primeira conta do Banco Sicoob. Sicoob, agência 5004. Conta corrente 141-870-0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Essa é a conta de preferência, lá de Santa Bárbara, e duas outras contas emprestadas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil aqui de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24-326, dígito 4, ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E o nosso programa, com toda a transparência que ele sempre teve, ele tem lá no seu aplicativo a prestação de contas 2019 e para o dia 8/9/2017, com juro de poupança de 0,71 centavos, ele completa o saldo de R$ 4.199,58. Excelente. Essa é a transparência que nós mantemos no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Toda semana a gente fica muito motivada a vir mais preparado para a gente poder dividir essa cultura espírita. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone DDD 19 3371-6915. 10 horas e 38, quase 39 minutos e vamos começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha. Cada vez mais, Luiz, eu indico essa coleção porque ela é muito interessante. A Terezinha foi muito feliz ao fazer essa sequência e agrega muito valor a todos nós, aqueles que estão começando a doutrina espírita, para ser uma fonte de estudo, de pesquisa e depois até fazer comparações com a própria obra de Kardec. E eu lhe faço uma pergunta dentro do espírito do nosso programa. No atual momento, né, que é a evocação de espírito, nós precisaríamos evocar a Terezinha para saber como ela está Nossa no plano espiritual? Senhora, como você descreveria a sensação da Terezinha no plano espiritual? Seria, primeiro, uma honra, né, para todos nós, um espírito daquele que late moral, vir numa evocação, acho que é perfeita. É claro, é evidente que é possível. Mas se a gente evocasse, o que ela diria? Por exemplo, tudo que ela deixou, como você acha que ela se sente? Eu imagino que essa obra dela, talvez ela descrevesse como se fossem sementes que ela teria deixado e que estão germinando ao longo do tempo. Mas as sementes principais, com certeza, foi o comportamento moral dela, digno, humilde, difundindo o espiritismo. Acho que a missão da Terezinha é o espírito do nosso programa, que é a difusão do conhecimento espírita. Aliás, eu tive o prazer. Eu fui num congresso espírita em Campinas. Tinha lá os caciques do espiritismo, né? Aqueles cabecinha branca. E no meio estava a Terezinha. E eu pude ver, talvez, aquilo que o plano espiritual estava vendo. O brilho da Terezinha, né? Que não almejava poder, nunca almejou evidência. Destaque, né? O destaque. O destaque sob a ótica espiritual. Então, realmente, é um figuraço. E eu ontem tive o prazer, tem uma palestrante espírita que está aí na União Espírita, fez um seminário ontem das 9 da manhã às 6 da tarde. Muito bom. sobre a questão da educação do espírito, ser integral, né? Você educar o ser integral. E ao final da palestra, então, eu fui lá perguntar se ela conhecia o livro da Terezinha de Oliveira. E ela falou que tinha aquele livro, Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. É um livro excelente, maravilhoso, né? E ela diz que conhece aquele livro, tem um livro. E ela gosta muito da Terezinha. Você falou, compra a coleção inteira. É, não, eu falei para ela, disse assim, não, eu só vim de tocar esse assunto, se você não tivesse, eu iria lhe indicar. Ela disse, não, não tem. E a Terezinha de Oliveira, uma ocasião, teve visitando lá Sacramento, né? Ela teve o prazer de conhecer pessoalmente. E realmente tem uma admiração incrível pela Terezinha. É, quando estava na Rádio Brasil, eu também tive a felicidade de entrevistá-la, não sei se 2014, 2013. É, foi um dia que eu não estive lá. Você não esteve? Estava lá. Você, o Alain. Eu acho que o André junto. Isso, e aí entrevistamos ela com uma bondade, uma humildade e as respostas muito firmes, muito lúcidas e, assim, sempre causa uma impressão sempre positiva em todos nós. Então, aqui fica o nosso respeito e a nossa veneração à Terezinha Oliveira, que já se encontra do outro lado da vida, né? E estamos aqui estudando o seu sexto volume, que é Estudos Espíritas do Evangelho. Começamos desde o primeiro e estamos aqui já no sexto. E vamos iniciar hoje o capítulo 32. Não sei se vocês se recordam, mas vem todo um processo da evangelização, da perseguição a Jesus, do julgamento de Jesus. E hoje o capítulo, a crucificação e a morte de Jesus. A Terezinha, ela foi muito feliz ao colocar essas... Ela deu destaque a algumas coisas que às vezes passa despercebido. E aí eu tento me ater o máximo ao pensamento dela, porque é muito interessante. Então eu faço pequenas leituras, o que você achar interessante você comenta, Luiz. Crucificação e morte de Jesus, escreve a Terezinha. Naquela sexta-feira, após haverem maltratado Jesus e escarnecido dele, os soldados romanos o retiraram do pretório de Pilatos e o conduziram para fora dos muros da cidade de Jerusalém, a fim de ser crucificado conforme a ordem do governador. Levavam também dois outros condenados, ladrões, malfeitores, para serem executados com ele. Então você imagine essa cena trágica, né? Ele sendo levado de maneira grosseira. Aí ela, num subcapítulo, coloca: Simão leva a cruz do Senhor. E ela escreveu uma coisa que eu não sabia. Ela escreve assim: João diz que Jesus mesmo carregava a sua cruz. Talvez tenha sido assim até a saída da cidade, mas devia estar muito combalido para continuar carregando, porque os demais evangelistas contam que os soldados, à saída da cidade, ao encontrarem um homem que passava por ali, lhe puseram a cruz sobre os ombros, obrigando-o que a levasse após Jesus. Esse homem chamava-se Simão Cireneu, por ser originário da cidade de Cirene, embora morando em Jerusalém. Passava ele por ali, vindo do campo. Seria um lavrador? Era pai de Alexandre e de Rufo. Aliás, este último foi citado por Paulo como um dos discípulos. E a Terezinha faz uma pequena observação e eu passo a palavra para o Luiz. Segundo melhores informações, sabemos agora que apenas o travessão superior da cruz era levado pelo condenado. Lá já estariam os postes. Também não havia um suporte para os pés na parte inferior do poste em que o condenado pudesse apoiar os pés. E a pergunta, o comentário que eu passo a você, Luiz, que cena cruel, Jesus sendo retirado do pretório, achincalhado, jogando-se terra, cuspindo, e ele mesmo combalido, porque a madeira era pesada, e de repente faz de conta que é você, Luiz, está passando, você vai carregar a cruz para ele. Que honra, né? Que honra. O que você tem a comentar sobre isso? Eu tenho a comentar que o acaso não existe, né? Naturalmente, e você vê que a Terezinha descreve detalhes, né? Quer dizer, na realidade, esse personagem e esse Rufo, que ela faz alusão aí, é um personagem bíblico, teria alguma coisa a ver com o nosso Eurípides Bassanufo. Que coisa. É, ele aparece na história do Eurípides Bassanufo. Não, não saberia te dizer em detalhes, né? Mas ele aparece nessa história. Então você vê que mencionado de novo, né? Esse personagem na história ligada à vida de Jesus. Então são espíritos que tiveram esse contato com Jesus, né? Tiveram essa oportunidade. E é interessante, eu não sabia também, que a cruz ela só tinha aquele travessão. É, você levava só o travessão e depois você era colocado lá em cima. Isso, encaixava. Entendi, alguma coisa assim, né? Quer dizer, então na realidade... imagino, eu acho que só levava o travessão porque não dá para carregar a cruz toda. Demais, é, senão, né? Soldado de carregar, são, né? São uns 80 quilos carregando realmente, aqui, né? Então você vê o seguinte, e outra coisa, né? Repara que Jesus, com toda a sua existência, tudo que fez, a turba, em vez de de ficar inconformada que aquilo ali estava sendo feito com ele, aplaudia isso. Uma gritaria insana. Entendeu? Então você veja que nós progredimos a beça. Nós já avançamos muito. Se a gente se comprazia com isso que acontecia com alguém que veio fazer, né, operar maravilhas, e ele tocou num ponto que o ser humano realmente... É cego. Ele veio, falou que ele era, Deus era pai dele, argumentou que os profetas falaram que nós éramos deuses, porque que ele não conseguia, não poderia dizer que Deus é pai, né? Instigado por um sacerdotismo que vendia a imagem de Deus do jeito que queria. Era cômodo para ele. Era cômodo para ele. E até hoje isso acontece. Sim. Até hoje, a impressão que se tem do Espiritismo é a impressão que a Igreja passa. Por uma razão muito simples. Nós temos a preguiça de ir buscar a informação na fonte. Nós ainda precisamos de pessoas que nos interpretem o que existe no mundo. Que nos digam, que nos sugiram aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Isso é... Esse é o pecado da humanidade. Em vez de se libertar, e Jesus veio para isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente, para conhecer a verdade, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar. E nós, espíritas, também estamos cometendo o mesmo erro. Nós vamos numa casa espírita, assistimos uma palestra e ficamos transmitindo o que nós ouvimos. Nós escutamos o rádio e ficamos transmitindo o que o Geraldo, o que o Luiz, o que o Alan falaram. Não tem nada que fazer isso. Vai lá pegar o Céu e o Inferno e confere. Pra ver se é isso mesmo, né? Pra ver se é isso mesmo, se é isso que a interpretação que você dá. Não sai falando sobre o céu. Eu tive um caso, foi um caso triste, mas uma médica que fazia um curso comigo, um dia para mim ela falou assim: Luiz, você sabia que o Kardec falou isso e tal? Assim. Aí eu disse assim: olha, eu acho isso muito estranho. Onde você leu? Ah, foi num livro da IDE. Eu disse assim: não, você não leu isso. A IDE não iria publicar isso que você está falando. Aí eu disse assim: me faz um favor, traga o tal artigo, traga para mim. Ela levou, eu li. E quando eu li, não era nada daquilo que ela tinha me falado. E a safadinha, eu chamo isso de safadinha, eu li, aí eu cheguei para ela e disse assim: você leu esse artigo? Ela disse assim para mim: não, não, foi uma pessoa que me falou. Então você veja, Geraldo, a preguiça... A pessoa falou, ela tinha o artigo em mãos... E não leu. E não leu. Só depois que eu li e falei que não era nada disso, ela... Entendeu? E nós somos assim, a gente faz isso de monte. E eu te digo, uma criatura dessa tem que pastar, Geraldo. Ô, louco. É verdade, é verdade. Frase forte, meu. Geraldo pode ser forte, mas é o que merece. É, todos nós precisamos estudar, né? Ir à fonte, então, né? Então, Geraldo, mas se uma pessoa te fala uma imbecilidade e diz que leu, o mínimo, Geraldo, que você tem que fazer... É confirmar, né? É confirmar, vai lá e diz, me dê isso aí que eu quero ler. Pegou o artigo e não foi capaz de ler. Veio trazer para mim ler. Sim. Geraldo, você acha que é forte o que eu digo? É assim. É leve, eu peguei leve. Não, Geraldo, a coisa tem que ser proporcional ao que nós cometemos. Sim, sim, sim. Entendeu? E um espírito desse não pode ser diferente. É, com certeza. Por isso que os amigos espirituais, por vezes, eles são duros, né? Então, Geraldo... Amigo, acorda, Geraldo, sai dessa, né? Geraldo, tem coisas que você tem que chacoalhar. E às vezes tem coisas que você tem que dar com um pau na cabeça para acordar. E aí, na sequência, a Teresinha escreve o Calvário. O lugar para onde iam levando Jesus chamava-se Calvário. Em hebraico, Gólgota. Que quer dizer lugar de caveira. Talvez por haver ali muitos crânios insepultos, ou pela aparência da rocha no local. Ou ainda, como entendem outros estudiosos, por se tratar de um lugar de execução habitual de condenados. Ficava perto de Jerusalém, na passagem para a cidade, e devia ser um ponto um tanto elevado. E nesse caminho do Calvário, ela coloca um texto aqui, que está no Evangelho de Lucas. Então, essa frase está no Evangelho. Abre aspas. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Então, todos os momentos ele transmitia uma lição. É isso aí, Geraldo. Então, quando você vivencia uma situação, você tem um poder de escolha. E agora, se você, por não saber julgar, por acreditar no que os outros dizem e não examinar, você escolheu errado, você tem parte da culpa. E você vai arcar com as consequências daquilo. A humanidade, e tem um livro, uma lição do Emmanuel, que ele fala a respeito do povo, né? E ele fala exatamente sobre isso. Daqueles que manipulam o conhecimento do povo. As informações. Lastimável isso. Então, quando você, por exemplo, acabamos de falar aí que os imperadores implantaram a obrigação, entendeu? Que coisa, quer, né? Dizer, então, um atraso que nós provocamos na humanidade. Então, por isso, você pode reparar que espírito nenhum desrespeita o livre-arbítrio. Isso aí sim. É mandatório na doutrina espírita. É básico, né? É básico. Se um mentor chegar na casa espírita e diz, porque eu quero que faça assim, ele tira fora esse mentor. Desconfia desse cara. Mentor espiritual elevado nenhum, ele diz que quer que se faça assim. Ele sugere. Isso é verdade. Eu fiquei sabendo de um rapaz, quando eu morava no Rio de Janeiro, que estava passando por uma situação muito difícil na vida. E nisso, o pai dele viu, ao lado dele, um espírito amigo, bondoso. E no desespero, ele falou assim, fala para ele me dar um conselho. E o espírito responde, a decisão é sua. Eu vou ajudá-lo na decisão que você tomar. Então, é verdadeira isso a decisão é sua. O livre-arbítrio é geral, seu. Por uma razão muito especial. O seu filho não estuda. Você fica com pena dele e diz para ele que ele tem que responder a questão. O que ele aprendeu? Nada. Nada. O seu filho vai ser um péssimo médico. Pois é, né? Porque na hora que ele foi operar, ele diz assim, cadê papai? Cadê papai? Não está mais aqui. E para fechar hoje, Luiz, olha que coisa interessante. A crucificação. Depois segue, mas a crucificação. Isso está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. Aos que padeciam morte na cruz, era permitido ministrar uma poção, vinho com fel ou mirra. com efeito entorpecente para amortecer a sensação de dor. Quando chegaram ao Calvário, deram-lhe de beber poção assim, mas Jesus, provando-a, não quis beber. Era a hora terceira, 9 horas, quando o crucificaram, bem como os malfeitores, Jesus no meio e um deles de cada lado. Cumpriu-se mais uma escritura, com malfeitores foi contado. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus mostrava, né, a compreensão maior, confirmando tudo aquilo que os espíritos dizem, né? Os espíritos não dizem que os espíritos inferiores são os desgraçados. Eles dizem assim, olha, são os desinformados, né? Então, na realidade, Jesus falou a verdade. Eram espíritos ainda por avançar que não tinham consciência do que estavam fazendo. Entendeu? É assim que Jesus nos via e como nós éramos. E como nós temos que encarar aqueles que às vezes as pessoas falam assim, tem um cara desse, tem que matar. Né? As pessoas dizem e falam exatamente, não, um cara desse tem que matar. Não, não sabe o que fazem, são os coitados. Os coitados. Né? Então por isso que Jesus nos recomenda e nós temos que fazer. Quando alguém nos agride, quando alguém age de uma forma inescrupulosa conosco, nós temos que ver exatamente aquele espírito que está diante de nós. Um desinformado, ele não sabe o que faz. Ali a ciência espírita nos mostra que aquele espírito será um espírito perfeito. Hoje ele não sabe o que faz. Exatamente. Quer dizer, Jesus já falava o que o Espiritismo já fala agora. O Espiritismo pura e simplesmente não inventou nada. Ele fala e repete o que Jesus disse. As leis naturais, né? E eu estava pensando enquanto fazíamos o programa aqui, Luiz, como é bom ler. Como é bom estudar, como a gente aprende ouvindo o Luiz, o Alain, né? A gente vai aprendendo e isso vai fixando, a repetição. Às vezes toda semana falam assuntos parecidos e isso vai deixando em nós uma crença mais forte. Geraldo, né? nós não podemos cometer o erro de querer resumir, entendeu? A pretexto de resumir, se trazer aqui uma conclusão, não. Isso é perigoso, né? Vamos ler. Vamos ler, vamos explorar cada palavra que Kardec registrou. O tempo é o infinito. Exatamente, né? Porque o nosso programa tem 20 anos. E o que, que impede de ele ter 100? Né? Nós vamos estar lá junto com a Terezinha, talvez reencarnados. outros estarão aqui sentados. Isso, sentado, exatamente. Né? Agora, nós temos que permitir que o espírita observe que as linhas desse livro, O Céu e o Inferno, trazem muita informação. Vocês viram aí, tem um texto aí que nós exploramos muito mais do que o texto diz. Sim. Entendeu por quê? Porque a doutrina é riquíssima. Riquíssima. Muito bem. Eu agradeço, Luiz, as suas palavras, sempre muito instrutivas, como um professor, como alguém que já leu bastante e acaba nos transmitindo essa noção melhor sobre a doutrina espírita. Então, Luiz, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos. Que nós possamos aproveitar cada vez mais, né, a nossa existência, a nossa encarnação. Na quarta-feira eu estarei lá na União Espírita de Piracicaba fazendo a palestra da noite. E a palestra ela fala exatamente sobre a benevolência. E faz um link entre a benevolência e a saúde. Então nós vamos explorar esse assunto. Excelente. Nós vamos falar lá uma meia hora sobre o que é a benevolência, né? Como praticar a benevolência e o que redunda e qual é o link que tem entre a benevolência e a saúde. Excelente. Às vezes a gente reclama tanto da vida, né? Sim. E a gente vai ver que nada mais acontece do que uma consequência natural da nossa postura. Que Jesus nos abençoe e, de novo, eu agradeço por mais essa bênção recebida de poder estar aqui com vocês. André, muito obrigado. Hoje o Alain não pôde participar, tinha outros compromissos, mas agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Que é,